dá, lágrimas escorre, é foda, não dá. Caixão lacrado não motiva, verso alegre, rapá. Uma polícia nas ruas mostra detalhe dos furos, realidade sem dó, se arrepia vagabundo. Deus me defenda do ódio e me proteja das tretas. Terra sem lei, a que se acha que o crime compensa. Quem mata morre depois, se autocondena pois. Quem fere com ferro vem, se fere. Capote, bote da morte na quebra, azar ou sorte. Periferia de norte a sul, treta de monte. O submundo é imundo, é traiçoeiro, maluco. É cobra engolindo cobra, se arrepia vagabundo. A lei da selva de pedra é predatória, doidão. Te devora, final sem glória, sangue bom. Na linha de fogo, pra meter pipoco. De ideologia, sem roubo, sem tombo. Aqui o louco motiva, sempre a favor do rap, véi. Milícia urbana, os louco motiva na febre. Tem que ser de respeito, sujeito, sujeita. Ser um elemento nato, guerreiro, guerreira. Ré, ao som de combate, doido. Tô aí na cena, sou mano WX. Contrariando o sistema, é formação de quadrilha. Tamo na guerrilha pela paz, em prol da vida aqui. Os louco motiva. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a governar daqui, não descarrilha. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a governar daqui, não descarrilha. O coração é negro, sem choro, sem remorso. Se arrepia vagabundo, o pesadelo chegou. E aqui nessa selva eu sou mais um predador. E mulher tem de balde, de sainha, batom e esmalte. Protagonizando a discórdia, é foda, é negro furado. Hospitalizado, cemitério lotado, eu sei o que eu falo. Famílias destruídas, lares deslacerados. E o que parece infinito acaba na madrugada. É pente vazio, é corpo crivado de bala. Os boys se arrepia e treme na frente do predador. Também quer tirar onda de carro importado. Mostra que é boa vida, baby, hasta la vista. Saca a pistola, dá um golpe e atira. Protagoniza o terror cotidiano violento. No cemitério, o que se ouve são choros, lamentos, jura de vingança. Mas no escuro, ainda há esperança de glória, vitória, seu arregaço, estilhaço. Fragmento da humanidade destruída. Veja só que vida, faço de tudo, protejo todos ao meu redor. Principalmente aqueles que não me deixam só. Aos vida louca, sorte que escapem vivos do bote. Aqui o louco motiva, véi, boa sorte. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a governar daqui, não descarrilha. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a governar daqui, não descarrilha. O trilho é estreito, porém a estrada é longa. Os louco motiva por paz e não por grana. Louco por fama, eu vi uma pá desandar. Sente o drama, cabeça a prêmio, se pá. Parceiro é foda, mas a real é essa aqui. São convidados a entrar, mas não conseguem sair do crime. Até que um dia sua mãe implore, até que um dia toda sua família chore. Só quem é louco motiva nessa guerra. Só quem é sobrevive na selva de pedra a todo vapor. É treta, moro. Artigo 25, na fita, no páreo, perifa 100%. Wendel, me apresento. Sequestro a mente, mãos ao alto, só lamento. O rap soa forte aí, chega no barraco. Rola vinho, cerveja gelada, domino a churrasco. Eu sei de qual que é, nos frevo, nos rolé. Paz, liberdade, justiça, todo louco quer. Sirene toca, João, tem rato na roda. E mesmo sem motivo, humilhação até umas horas é foda. Tentam tirar nós de mar e a fumaça. Só que não tem flagrante, me erra, desembaça. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a governar daqui, não descarrilha. Os louco motiva a força pra lutar. Os louco motiva a fé para vencer. Os louco motiva a força pra lutar.